filho? Ruge, filho! Ruge, filho! Somente creio naquelas senhoras que domingo vão à missa. O sistema e as pessoas são duas coisas distintas. Somente creio naqueles pais que oram a noite inteira quando seus filhos saem pra zoeira na sexta-feira. Somente creio naquelas famílias que vão à procissão acreditando no ídolo mudo que empunham na mão. Quando eles tiverem a oportunidade de conhecer a verdade, saberão que Deus requer fé e não imagem. Jesus não é um empresário rodeado de acionário. Cristo quer o teu salário, pega o teu físico, só benefício. Ele é a fonte do amor, da fé e da esperança, que está nesse momento é uma oração de distância, que pra salvar o mundo inteiro se entregou de forma tal. Não importa teu estado, é o amor incondicional. Davi adulterou e Abraão mentiu, e Salomão apostatou e Sara se riu. Mas eles estavam todos lá naquele domingo bem cedo, quando Jesus ressuscitou e disse: não tenham medo. Eu sou entre os santos do Velho Testamento que apareceram em Jerusalém pro culto. Espaço de tempo, Deus requer uma entrega total e sem reservas. Não só sinceridade é fazer a coisa certa. Muitos povos, nações, línguas e reis, essa é a graça do Deus vivo a todos vocês. Simplesmente nós ouvimos a voz, enquanto o mundo caçoava de nós. Predestinados e elegidos, fede rápido e os trovões rugindo. Simplesmente nós ouvimos a voz, enquanto o mundo caçoava de nós. Predestinados e elegidos, fede rápido e os trovões rugindo. Somente creio nos meus irmãos denominacionais, dos luteranos, wesleyanos até os pentecostais. Porque a mensagem de Lutero foi justificação. Mexeu com todos os povos, não só com os ângulos. Saxão não teve medo, dividiu o mundo em duas partes. Começou uma reforma pra frustrar com o conclave. E a Alemanha experimentou depois de anos de sofrimento o que era liderar um verdadeiro avivamento. Mas irmão, isso foi em 1530. Deus prosseguiu e eles ficaram com o sistema sem vida. Deus levantou John Wesley, um anglicano, pregando santificação 800 semanas por ano. Aquela voz que sacudiu toda a Inglaterra, trouxe uma era missionária até que chegaram na América. Desembarcaram em Plymouth Rock, os imigrantes foram perseguidos, destruídos porque eram protestantes. Mas fundaram aquela nação sob as bases da Bíblia. 13 colônias, 13 estrelas da bandeira, 13 listas, e aparece no capítulo 3 do último livro. Porque não viu que se uniu o antigo inimigo. Depois do Gandhi, Abraham Lincoln e George Washington elegeram Kennedy primeiro presidente católico. Quando eles tiveram o dom de língua lá na rua Azusa, poderiam ter sido uma nova se continuassem com a escritura. Simplesmente nós ouvimos a voz, enquanto o mundo caçoava de nós. Predestinados e elegidos, fede rápido e os trovões rugindo. Simplesmente nós ouvimos a voz, enquanto o mundo caçoava de nós. Predestinados e elegidos, fede rápido e os trovões rugindo. Que foram chamados pela mensagem que receberam, um profeta em sua totalidade, que estão agarrados numa promessa aqui na era da noiva de um Elias que viria restaurar todas as coisas, assim como na primeira vinda João o apresentou. Na segunda vinda há de haver um percursor, e no final da era do avião pentecostal Deus enviou um verdadeiro astronauta espiritual. Martin Lutero foi a era do cavalo, da carroça, o Wesley do carro, mas todos precisam de rodas. Isso mostra que são poderes terrestres, mas para a igreja subindo rápido é um poder celeste que desce em APC. Capítulo 10, desce o anjo forte e os 7 trovões que estavam escritos soaram suas vozes. Temos a nuvem da Bíblia, o sinal da vinda, aparição. Mais de 50 anos ouvindo a voz do trovão, que pra muitos é um barulho, pra outros é um profeta. Pra mim é Cristo descendo o céu com a palavra aberta, com propósito e um objetivo de preparar seu povo. É a contagem regressiva até passarmos voo, primeira parte com o profeta até 65, quando os mistérios foram dados, quadrinhados e definidos. E agora estamos aqui, temos a voz do arcanjo, é a voz final pra era final que está se propagando. Simplesmente nós ouvimos a voz, enquanto o mundo caçoava de nós. Predestinados e elegidos, fede rápido e os trovões rugindo. Simplesmente nós ouvimos a voz, enquanto o mundo caçoava de nós. Predestinados e elegidos, fede rápido e os trovões rugindo.